9 decimal 35, cortejo. Cortejo, gente, Fortaleza autorizada, pêndulo 19, decora da 10, curva esquerda, Momo Frost, 5570 e 1965, gol, mesmo. Pelo 604, correto, quando pronto para o puxo acionamento, chame a torre em 118, decimal 95. Quando pronto, chamando a 195, o mesmo. Confirmando é 1895, ok? Salvador, o... Gol no 889. Gol no 889, aguarde Galeão, qual o nível? Pode ser o 400. E é Dial Bless? Afirmativo, Dial Bless, 400 será coordenado, aguarde. Tá vendo. Web 6748, boa noite, cruza 180, informação hotel. Objet 6748, chegada maré, desça, mantenha nível de voo 050. 50, 48. Argentina 1910 clear, maré arrival, descending maintain flight level 060. Maré arrival and 060 Argentina 1910. Gol no 889, na escuta para a cópia. Na escuta, gol no 889. No 889, está autorizado o nível 400 para o Galeão. Aerovia Upper Zulu 14. Posta decolagem na pista 10. Curva à direita, saída da El, transição Bless. Transponder é 5592. E o controle Salvador opera em 119, decimal 35, cotejo. 400 via Brasil 14, decorda 10, curva direita da El Bless 592-1193 ou 1889. No 889, correto, a informação que acaba de ser atualizada é a Bravo. Para o puxa acionamento, chame a torre em 118 decimal 95. Estou confirmando o transponder 5542, né? Não, 5572, perdão, 5572. Ah, tá, obrigado. Boa noite, todos unidos, aguarde para a cópia, frequência da torre 18.95, ok? Na frequência da torre, aguarde. Bruno, 014. Ele 14-2000-6742. Argentina 1910, descending to maintain flight level 040. Descend to maintain flight level 040, Argentina 1910. Estamos de Serra, chegada amarelo autorizado, reporte para a descida. Se mantém a nível de voo 050, Tango Juliette Serra. Voo 889, na escuta para cópia. Já copiou do 889. Oh, perdão, 5572, perdão, o 989, chame a torre 1895 para o puxo de acionamento. 1895, Argentina 1910, descending to maintain 2000, altimeter 1014. Descending to maintain 2003, descending 1014. Objeto 6748, reduza para aproximação, cheque prepouso, reporte localizador. Chamará. Controle de Salvador. Boa noite, é o gol 1604. 1604, boa noite. Submantenha nível 410, vigilância radar. Subindo 410, ou 1-0-4. Jet 6748, 3 milhas para o externo, chame a torre 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Controle em Salvador, boa noite, azul 4006, cruza 240 para 150. Azul 4006, controle em Salvador, chegada Maré, desse mantenha inicialmente nível de voo 080. Chegada Maré, desce 080, 4006. Roger Cliff for last approach, report on the localizer, glide slope is not working. Okay, I call you in localizer, Argentina 1910. Bono 604, chame centro Recife agora, frequência 12545, Gol no 604. 12545, grato, boa noite. Argentina 19, 10, reduce for approach speed. We are reducing to approach speed, Argentina 19, 10. Total 9907, chegada Bonf, desce, mantém a nível 040. Chegada Bonf, desce 040. Argentina 1910, are you on the localizer? Yes, we are on localizer, Argentina 1910. Roger, 2 miles to Delta Mark and contact tower frequency 118.905. 118.905, Argentina 1910. Tango Juliette Serra, aciona identificação, reautorizado para o nível de voo 040. AIS-4072, reautorizado 040. Juliette Serra, 3 milhas para a posição maré, está sob vigilância. Zul 4006, desse mantenha nível de voo 06200. Reautorizado 06200, 4006. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papatão Juliette Tanzulu, está passando 2.800 pés na saída código. Juliette Tanzulu, 3 milhas nordeste de Salvador, vigilância, submantém a nível de voo 090, Juliette Tanzulu. Submantém 090, Tanzulu. ...907, reduza para 250 nós. 250 nós, 9907. Juliette Serra, subvetor sequenciamento, esquerda proa 360. Esquerda 360, até 040, confirma. Autorizado até 3000, altímetro 10014. 10014, F030, a 3000 pés, 10014. Azul 4006, dá presente para uma posição Duna. Presente Duna, 4006. 4006, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo norte, passando nível 050, descendo para 3000. Equipamento Cirrus 22. Nós temos o tráfego no TQS, visual também, azul 4006. Tango Juliette também tem um visual no companheiro aí. Bem a sua retaguarda, dá pra ver? Dá pra ver. Ok. O 006, desse mantém a nível de voo 050. Descendo 050, 4006. Do 4006, reautorizado para 2000, ajuste do altímetro 10014. 2000 pés, 10014, azul 4006. Total 9907, ajuste velocidade para 220 nós. 220 nós, 9907. Juliette Serra, curva direita, proa 030. Direita 030, para 3000 pés, então Juliette Serra. Juliette Serra, curva direita, proa 070, reporte localizador. Gente, o Tango Juliette Serra, a intenção é pouso na 17, só quer me vetorar para 17? Perfeito, então, desça para 2014, vou inicialmente na proa 070, correção, 0620 na proa. 0620 na proa, desce para 2014, Tango Juliette Serra. Salvador, boa noite, é o TP 55 da 5. TP 55 no 5, controle. Bem, boa noite, estamos na posição onde? Mantendo 40 a sua escuta. Gente, vou aí na proa de Bonf, reporte para a descida. Na proa de Bonf, reporte para a descida, 55 da 5. autorizado procedimento para Azul 4006. Autorizado o reporte localizador Glide fora de serviço. Ciente do Glide, reporte localizador 4006 da Azul. Localizador Azul 4006. Estimativo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo, cheque pré-pouso 4006. Tango Juliet Serra, desse mantenha 2000, altímetro no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, sempre Tango Juliet Serra, mantenha pro? Afirmativo, Azul 4006, 3 milhas para o externo, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Azul 4006. Juliette Serra, curva direita, proa 080. Direita 080 para 2 mil pés, Tango Juliette Serra. ...907, tráfego, 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, passando 2.800, descendo para 2 mil, equipamento Cirrus 22. Gente, está avistando, senhor. Passando 050 para o 40, total 9907. Te aguardo para prosseguir a descida. A escuta. ...907, tráfego já ultrapassado, desça para 2000, altímetro no 0 no 4, reporte localizador. 2000 no 0 no 4, chamarei estabilizado localizador. 9907. Tango Juliette Serra, curva direita proa 100, reporte visual com aeródromo. Sempre reportarei o Tango Juliette Serra. Tu me autoriza até 1500? Se tiver com referências visuais, afirmativo. Totalmente visual no setor, Tango Juliette Serra. Campo, Tango Juliette Serra. Gente, desça visual ainda na escuta do controle, Tango Juliette Serra. 7. 9907, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Aproximação, cheque pré-pouso, gente. Tango Juliette Serra, chame a torre, frequência 1-1-8-9-5. Juliette Serra, controle. Confirme, senhor. Tango Juliette Serra, chame a torre, frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite. Tango Juliette Serra. Total 9907, 3 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1-8-9-5.